A Promotoria de Justiça de Três Corações, no sul de Minas Gerais, obteve uma decisão que obriga ex-gestores municipais a ressarcirem o prejuízo causado por uma contratação irregular. Para celebrar o aniversário da cidade, em 2002, uma banda havia sido contratada por R$7 mil. No entanto, o show não aconteceu. O promotor de justiça Vitor Hugo Rena Pereira dá mais detalhes sobre o caso. No ano de 2002, a Prefeitura de Três Corações, pelo prefeito e secretários das pastas afim, efetuaram a contratação da banda 14 Bis, mas a contratação apenas em suposição, porque a banda 14 Bis ou seu representante legal nunca foram acionados. Não obstante a contratação indevida, realizaram o pagamento em contrariedade ao disposto nas regras do direito público, de modo que alguém recebeu esse dinheiro e não houve apresentação da banda em Três Corações na oportunidade que deveria ter sido apresentada. Em razão disso, o município experimentou um evidente prejuízo e os responsáveis passaram a ser investigados. Quando chegamos à promotoria, esse caso estava pendente, ajuizamos a ação civil pública para reparação do dano e, finalmente, os responsáveis pela contratação indevida e pelo pagamento desastrado, pelo pagamento fora das hipóteses legais da forma legal, foram condenados ao ressarcimento integral, devendo restituir ao erário público o prejuízo que causaram. Os réus deverão devolver cerca de R$60 mil aos cofres públicos. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.